Não vejo bandeira da paz, só vejo quadrilhas rivais. Milícia, polícia, ladrão, violência em todos os jornais. Moleque já pronto pra guerra, armado nas ruas de terra. Não teve infância, rei da ganância, aqui o tráfico impera. Na escola da malandragem, bom aluno não fala bobagem. Observa, presta atenção, com fura na mão em cima da laje. Do seu lado direita granada, do seu lado esquerdo morteiro. Aqui ninguém pisca por nada, treinamento de guerrilheiro. O pivete é sangue no zóio, atira bem fora do normal. Foi recrutado, virou soldado, pra servir na favela naval. É o cão farejador, que busca a raposa na toca. É o franco atirador, que joga pra cima da rota. Deixou de jogar bola, pra correr atrás dos malote. Abandonou a escola pra estudar os carros fortes. Mudou sua trajetória, escolheu seu próprio caminho. Traz lembranças ruins na memória. Desde pequenininho, aprendeu a superar as perdas, as decepções. No coração não tem lugar pra sentimento nem emoções. Instinto de bandido despertado desde cedo. Dos morros pro asfalto, na metrópole causa medo. É uma taça de veneno, é um poço de maldade. É um vulto no sereno, é a sombra da sociedade. A criança virou adulto, não se importa mais com o Natal. O inocente agora é astuto, órfão de Deus, afilhado do mal. Os moleque cresce sem pai, lá na frente gera problema. São Paulo não é Dubai, é falido nosso sistema. É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema. É treta, é crocodilagem, é se massagem, é os atos na cena. Os moleque cresce sem pai, lá na frente gera problema. São Paulo não é Dubai, é falido nosso sistema. É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema. É treta, é crocodilagem, é se massagem, é os atos na cena. Aqui é zona de risco, os maloca rabisco não tem. O menor se afunda no lança criança, esperando neném. Tipo terra de ninguém, onde Deus é uma nota de 100. Já trombei tanto inimigo que não acredito mais em ninguém. Os porta cobrando propina, mesma rotina desse vai e vem. Mudou de nome a fundação casa, mas o regime mesmo da Febem. Explode ódio, banco refém, polícia bandido, onde tá o bem? Maldade madruga, bondade na fuga, neblina esconde quem é quem. Kryptonita prova, não existe Superman. De aço só a oração da coroa, amém. Coração me diz quem tem na selva de Hussein. Quem se levanta no crime, na vila um em cada 100. De 1100, só de rajada no funk tem. Tá molhado na quebrada, na calada escuto bem bem. A cápsula do tempo, na ponte veneno contém. Sigo no lobby com a Mary Jane, tiro certeiro de Kurt Cobain. Deixa o menino sonhar, deixa o menino sorrir, deixa o menino sonhar, existir. O menino do morro quer vir a Deus, o menino do morro quer vir a Deus, o menino do morro quer vir a Deus. Os moleque crescem sem pai, lá na frente gera problema. São Paulo não é Dubai, é falido nosso sistema. É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema. É treta, é crocodilagem, é se massagem, os atos na cena. Os moleque cresce sem pai, lá na frente gera problema. São Paulo não é Dubai, é falido nosso sistema. É um rio de pilantragem, é mentira, é o mesmo dilema. É treta, é crocodilagem, é se massagem, os atos na cena.